Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. When you know the Lord Jesus Christ as your Savior and the Lord of your life, quando você conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, you are the descendant of Abraham by faith, and God's promises to Abraham are your promises. Você se torna descendente de Abraão pela fé, e as promessas de Deus a Abraão pertencem a você também. God will make Abraham's name great. Deus faria o nome de Abraão grande. Isn't that just like the Lord? Não foi o mesmo que aconteceu com o Senhor? He takes an obscure man from Ur of Chaldeans. Ele pega um homem desconhecido de Ur dos Caldeus. A nobody that nobody ever heard of. Um ninguém que ninguém jamais ouvira falar. And he leads him out of his land, away from his people, even his father's house. E ele o leva para fora de sua terra, para longe de seu povo, até mesmo da casa de seus pais. And he makes nearly 3.5 billion people in the world today clamor to identify themselves with him. E faz com que cerca de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo hoje afirmem identificarem-se com ele. O Dr. Michael Youssef irá falar hoje que Deus tem o melhor reservado para cada um de nós. Fique ligado, Mostrando o Caminho está começando. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Contentar-se com uma vida de segunda qualidade não é o propósito de Deus para nós. Quantas vezes nos contentamos com coisas tão fora do plano perfeito do Senhor para as nossas vidas? Interrompemos nosso crescimento espiritual em certo estágio, quando, na verdade, Deus quer nos levar adiante. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 2. Interpretada pelo pastor José Carlos Bento. Hello, listening friends. Olá, amigo ouvinte. We are delighted you tuned in today. Ficamos felizes de que nos tenha sintonizado hoje. For those of you who have joined us for the first time, we have just begun a study of the life of Abraham. Para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, estamos começando um estudo da vida de Abraão. In our last broadcast, we left you with the promise to look into how Abraham wasted 6 years of his life because of settling for second best. Em nosso último programa, prometemos que veríamos como Abraão gastou 6 anos de sua vida por se contentar com uma vida de segunda qualidade. How did this happen? Como isto aconteceu? On the way to Canaan, they passed the beautiful oasis town of Haran. No caminho para Canaã, eles passaram pela bela cidade oásis de Arã. Terah, Abraham's father, decided to stay. Terá, pai de Abraão, decidiu permanecer ali. Haran was the site of the great temple honoring the moon god, and Terah got so excited about it. Arã ficava ao lado de um grande templo em honra ao deus Lua, e Terá ficou empolgado com isso. Haran, to a moon worshipper, was a holy sight. Arã, para um adorador da lua, era uma visão santa. Terah saw the temple to the moon worshippers, and he thought he died and went to heaven. Terá viu o templo dos adoradores da lua e pensou que se morresse iria para o céu. So he says to Abraham, "That's it, son. I came with you and this is as far as we are going to go. Então ele disse: Abrão, é isso aí, filho. Eu vim até aqui com você e é o mais longe que podemos ir. And Abraham said, but Dad, God said to go to Canaan. E Abraão disse: mas pai, Deus disse para irmos a Canaã. Oh, this is as good as Canaan. What is one place different from another? Ah, mas este lugar é tão bom quanto Canaã. Que diferença há entre um e outro lugar? The answer is very simple. A resposta é muito simples. It is not where God told Abraham to go. Não se tratava do lugar para onde Deus disse que Abraão teria de ir. Let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta. How many times we settle for something short of the Lord's perfect plan for our lives? Quantas vezes nos contentamos com coisas tão fora do plano perfeito do Senhor para as nossas vidas? How many times we come to a point in our spiritual journey and say, this is it? Quantas vezes em nossa jornada espiritual chegamos a um ponto e dizemos, isso é tudo? How many times when we come to the end of our resources and you say to yourself, this is where I will be settling? Quantas vezes chegamos ao final dos nossos recursos e dizemos para nós mesmos, é por aqui mesmo que vou ficando? And God is saying, no, I want to take you beyond this. E Deus está dizendo, não, quero levá-lo para além disto. Don't settle for Haran in your life. Não se contente com Harã em sua vida. Don't let fear keep you from going further. Não deixe que o medo impeça de você ir adiante. Don't let fatigue stop you from progressing. Não deixe que o cansaço interrompa o seu progresso. Don't let your spiritual laziness stop you from going on. Não deixe que a sua preguiça espiritual impeça de seguir em frente. Don't let the outward attraction of the valley keep you from climbing the mountains of God. Não deixe que as atrações externas impeçam você de escalar as montanhas de Deus. Here is what God is saying to us. Veja o que Deus está nos dizendo. There are lessons to be learned only as you keep on going. Há lições que você só pode aprender se seguir adiante. There are blessings to be received only as you continue in my plans for you. Bênçãos a serem recebidas somente se você continuar em meus planos para você. There are glories that can only be seen as you obey my will for your life. Existem glórias que somente poderão ser vistas quando você obedecer a minha vontade para a sua vida. Here is what God is saying to you today. Eis o que Deus está dizendo para você hoje. I want to show you that I can provide for you. Quero lhe mostrar que posso cuidar de você. I want to show you that I can set a table before you in the wilderness. Quero lhe mostrar que posso preparar uma mesa para você no deserto. I want to show you that I rain manna from heaven. Quero mostrar a você que faço chover maná dos céus. I want to show you that I can command the ravens to feed you. Quero lhe mostrar que posso ordenar corvos para que o alimentem. But you have to learn not to settle in Haran. Mas você tem de aprender a não permanecer em Harã. Are you unwilling to take the step that will separate you from the wrong friends? Você estaria disposto a tomar uma decisão que o levasse a se separar das más companhias? Are you willing to move away from those who influence you the wrong way? Você está disposto a se afastar daqueles que o influenciam e o levam por maus caminhos? Is your life so cluttered up with improper priorities? Sua vida está desordenada pelas prioridades impróprias? Abraham, at this point in his life, embodies the stagnant Christian. Abraão, nesse momento em sua vida, representa o cristão estagnado. The Christian who stops in this condition for years. O cristão que para nessa condição por anos. For 6 years, Abraham was marred in the murky water of partial obedience. Por 6 anos, Abraão esteve arruinado nas águas turvas da obediência parcial. Oh, God forbid me from partial obedience. Oh, Deus, livra-me da obediência parcial. Abraham did not accomplish much for the Lord in those 6 years. Abraão não fez muito para o Senhor naqueles 6 anos. Remember this. Lembre-se disto. Revival will not come as long as everyone is waiting for it to start with somebody else. Um reavivamento não virá se esperarmos que comece pelos outros. It can start with you. Pode começar por você. Finally, when Terah died, God renewed his call to Abraham. Finalmente, quando Terá morreu, Deus renovou seu chamado a Abraão. God gives Abraham a sevenfold promise. Deus deu a Abraão uma promessa com 7 facetas. At this point of his life, Abraham was about 75 years old. A essa altura de sua vida, Abraão estava com 75 anos de idade. And here's what God was saying to him. E veja o que Deus está lhe dizendo. Go out of your easy chair and take up where you left off 6 years ago. Levante-se de sua cadeira confortável e retorne ao que você abandonou há 6 anos atrás. Abraham gets excited at the renewal of God's call. Abraão ficou empolgado com a renovação do chamado de Deus. And he goes to Nahor, the only brother left, and say, "Guess what, Nahor?" Então se dirigiu a Naor, o único irmão que lhe restava, e disse: "Adivinhe só, Naor." And this time Abraham wasn't about to listen to a pagan's advice. E nessa época, Abraão não estava disposto a ouvir um conselho pagão. Because God has spoken. Porque Deus havia falado. At this point, God gives Abraham a sevenfold promise. A essa altura, Deus havia dado a Abraão uma promessa com 7 facetas. Let us read it. Vamos ler sobre isto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Let's listen to those 7 promises again. Vamos ouvir novamente quais são essas 7 promessas. Number 1. Número 1. I will make you a great nation. Farei de você uma grande nação. Number 2. Número 2. I will bless you. Eu o abençoarei. Number 3. Número 3. I will make your name great. Farei seu nome grande. Number 4. Número 4. I shall make you a blessing. Farei de você uma bênção. Number 5. Número 5. I will bless those who bless you. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Number 6. Número 6. I will curse those who curse you. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Number 7. Número 7. In you all the families of the earth will be blessed. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Let's look at the first promise. Voltemos à primeira promessa. God will make Abraham a great nation. Deus faria de Abraão uma grande nação. Think about it. Pense sobre isso. Abraham is an old man. Abraão é um homem velho. The whole world knows that Sarah, his wife, was barren. Todo mundo sabe que Sarai, sua esposa, era estéril. Yet God said, "I will make you into a great nation." Mesmo assim, Deus disse: "Farei de ti uma grande nação." As we shall see later in this series from the life of Abraham, how both he and his wife's faith faltered 3 times. Veremos mais tarde nessa série sobre a vida de Abraão como tanto ele como sua esposa vacilaram em sua fé por 3 vezes. Abraham thought Eliezer, the Syrian servant of his, would become his adopted son, which was customary in those days. Abraão pensou que Eliezer, seu servo sírio, se tornaria seu filho adotivo, como era costume naqueles dias. Thus he thought Eliezer would become the heir that God promised. Assim, ele pensou que Eliezer seria o herdeiro que Deus havia prometido. Sarah thought that she, on the other hand, would help God out in fulfilling of his promise. Sara pensou que ela, por outro lado, ajudaria Deus a cumprir com sua promessa. By offering to Abraham her servant Hagar. Oferecendo a Abraão sua serva Agar. This also was customary of the day. Isto também era costume daqueles dias. Please listen to me very carefully. Por favor, ouça-me com atenção. God does not need any help in fulfillment of his promises. Deus não precisa de nenhuma ajuda para cumprir suas promessas. Second, segundo, God said to Abraham, I will bless you. Deus disse a Abraão, eu o abençoarei. Do you know what it means to live under the blessing of God? Você sabe o que significa viver sob a bênção de Deus? It means that God will look out for you. Significa que Deus vai cuidar de você. It means that God will move on your behalf. Significa que Deus se moverá em seu favor. It means that God will concern himself with your life. Significa que Deus vai se preocupar com sua vida. It means that God desires always to bless you. Significa que Deus deseja sempre abençoar você. Later on, Moses explains what that means in Deuteronomy chapter 28 and verse 13. Mais tarde, Moisés explica o que isso significa em Deuteronômio capítulo 28, verso 13. Let us read it. Vamos ler o que diz. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. When you know the Lord Jesus Christ as your Savior and the Lord of your life. Quando você conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. You are the descendant of Abraham by faith and God's promises to Abraham are your promises. Você se torna descendente de Abraão pela fé e as promessas de Deus a Abraão pertencem a você também. Thirdly. Terceiro. God will make Abraham's name great. Deus faria o nome de Abraão grande. Isn't that just like the Lord? Não foi o mesmo que aconteceu com o Senhor? He takes an obscure man from Ur of Chaldeans. Ele pega um homem desconhecido de Ur dos Caldeus. A nobody that nobody ever heard of. Um ninguém que ninguém jamais ouvira falar. And he leads him out of his land, away from his people, even his father's house. E ele o leva para fora de sua terra, para longe de seu povo, até mesmo da casa de seus pais. And he makes nearly 3.5 billion people in the world today clamor to identify themselves with him. E faz com que cerca de 3.5 bilhões de pessoas no mundo hoje afirmem identificarem-se com ele. Jews, Christians and Muslims all identify with Abraham. Judeus, cristãos e muçulmanos se identificam com Abraão. The fourth promise is that Abraham is to be a blessing. A quarta promessa é que Abraão seria uma bênção. God never blesses us so that we might simply bask in the blessing. Deus nunca nos abençoa para ficarmos de papo pro ar curtindo a bênção. God's way of blessing is that we may be a blessing to others. O jeito de Deus nos abençoar é fazendo com que sejamos bênção para outros. Abraham was blessed, why? Abraão foi abençoado, por quê? In order that he may be a blessing to others. Para que ele pudesse ser uma bênção para os outros. God does not intend to stop with us. Deus não tem a intenção de que a bênção pare em você. God wants us to channel his blessings. Deus quer que sejamos canais de suas bênçãos. And the faster you pass on his blessings, the faster he refills you. E quanto mais rápido você passa adiante a sua bênção, mais rápido ele torna a enchê-lo. The fifth and the sixth promises were, God blesses those who bless him and curse those who curse him. A quinta e sexta promessas eram que Deus abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. This needs some explanation. Isto precisa de alguma explicação. Abraham was a man chosen by God to be an instrument of fulfilling God's purpose for the world. Abraão era um homem escolhido por Deus para ser um instrumento de cumprimento da promessa de Deus para o mundo. Those who align themselves with the purpose of God will come under Abraham's blessing. Todos aqueles que se alinham com o propósito da vontade de Deus estão sob a bênção de Abraão. Anyone who goes against God's purpose will experience the curse of his judgment. Todo aquele que vai contra o propósito de Deus irá enfrentar a maldição de seu julgamento. This is a universal principle. Este é um princípio universal. God does not curse anybody in the sense of standing out and hurling some thunderbolts in a fit of anger. Deus não amaldiçoa ninguém no sentido de fazer cair um raio num ataque de raiva. God's curse is the other side of blessing. A maldição de Deus é outro lado da bênção. Go with God and know his blessings. Siga com Deus e conheça as suas bênçãos. Go against God and know his curse. Vá contra Deus e conheça sua maldição. If I say to you, drive your car at the speed limit and follow my direction, you'll reach your destination. Se eu digo a você, dirija seu carro no limite da velocidade e siga minha orientação, você chegará no seu destino. But if you drive your car at a very high speed and do not follow my directions, you will fall off a cliff. Mas se você dirigir seu carro em alta velocidade e não seguir minhas orientações, com certeza cairá de uma ribanceira. Would that be my fault? Terá sido minha culpa? Would you blame me? Você me responsabilizaria? No, you blame yourself for not following my instructions. Não, você seria responsável por não seguir minhas instruções. The seventh and final promise that God made to Abraham is that all the families of the earth will be blessed through him. A sétima e última promessa que Deus fez a Abraão é a de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. What the Lord was saying is this. O que o Senhor estava dizendo era isso. One day I'm going to bring into the world someone who is a physical descendant of yours, Abraham. Um dia trarei ao mundo alguém que será descendente físico seu, Abraão. And when he comes, e quando ele vier, he is going to bring blessings to the whole earth. Trará bênçãos a toda a terra. Jesus, the son of Abraham, is the fulfillment of the covenant promises. Jesus, o filho de Abraão, é o cumprimento das promessas da aliança. And anyone who will come to him will be blessed. E todos os que forem a ele serão abençoados. Anyone who will reject him will not be blessed. Todos os que o rejeitarem não serão abençoados. But will suffer the consequences of disobedience. Mas sofrerão as consequências da desobediência. This is valid for Americans. Isto vale para americanos. The Europeans. Europeus. The Asians, asiáticos, the Africans, africanos, all the nations of the earth, para todas as nações da terra, intimacy with God, intimidade com Deus, the experiencing of the blessings of God, experimentar as bênçãos de Deus, the witnessing of the fulfillment of the promises of God, o testemunho do cumprimento das promessas de Deus, all require waiting with God and waiting in the presence of God. Tudo requer esperar em Deus e esperar na presença de Deus. It requires unconditional obedience to God. Requer obediência incondicional a Deus. Are you willing to pay the price? Você está disposto a pagar o preço? It is my prayer that you would say yes. Minha oração é que você diga sim.